Tamo trampando nas ruas, cê tá ligado, moleque? E até quem tá ouvindo agora faz parte dessa odisseia. O rap é o Black Block, mas só quebrando nas ideias. O James Brown fazendo show onde os negros eram barrados. É a voz do hip hop ecoando em todos os lados. É resistência e o entretenimento, movimento cultural, cultura de movimento. Agora já era, já entrou na sua mente. Tentaram enterrar o rap, mas esqueceram que o rap é semente. Estilo musical que cresce a cada dia mais. E até o Papa Francisco tem o CD dos Racionais. Rap é revolta dos fones de ouvido, futuro de ideais absorvidos, cérebros absolvidos. Rap é liberdade, roda de rima nas praças. A nossa música é raiz, mas também tem asas. O rap é poesia urbana, nasceu na favela, gueto no mainstream, reencarnação de Mandela. O gigante não acordou, o rap ainda tá gritando. A favela nunca dormiu, o subúrbio segue trabalhando. Wild style, paredes gritam revolta, pop in lock, back to back. Nas picape o rap é foda, igual repórter é mostra a verdade nua e cru. O rap sabe que a TV é mais perigosa que a rua e cresce mais do que as obras do PAC. Rap é pantera negra, igual a mãe de Tupac. Estilo de vida consciente, quase religião. Microfones são armas, o rap é munição. Mais do que essas rimas que eu canto, mais que qualquer MC, mais que qualquer artista, mais do que a batalha de free. Independente do ponto de vista desse ou daquele, o rap é muito grande pra se achar que é dono dele. Filha da puta, rap é o som. Sem dúvida alguma, convidão até o pescoço. É de mano e sou zica pra quem duvida. Aham, DJ Join. Join. Aham, F2L. Sejam bem-vindos a Mixtape. V 2015, mais uma produção QG do Suarez.